Joguei o violão no carro e as malas no banco de trás, fugindo da rotina louca, eu fui embora pro Nordeste pra encontrar a paz. Parei pra ver o pôr do sol, mas vi uma luz diferente, dois olhos grandes feitos um girassol, me olhavam assim bem de frente. Eu fiquei ali, e eu fiquei ali, pensando no que podia dizer pra ela me ouvir, e ela me sorriu, e ela me sorriu, e eu olhando apaixonado, enfeitiçado pelo seu quadril. Eu vou falar pra ela que eu vim de lá, que eu vim do Rio de Janeiro, que eu só sei sambar, mas fiz um shot de mansinho pra te conquistar, morena. Me dá um cheiro e vem pra cá. Eu vou falar pra ela que eu vim de lá, que eu vim da terra de Cartola, que eu só sei sambar, mas fiz um reggae de mansinho pra te conquistar, morena. Me dá um cheiro e vem pra cá. Ah, ah, ah, ah, ensina o balanço do mar. Eu vou falar pra ela que eu vim de lá, que eu vim do Rio de Janeiro, que eu só sei sambar, mas fiz um shot de mansinho pra te conquistar, morena. Me dá um cheiro e vem pra cá. Eu vou falar pra ela que eu vim de lá, que eu vim da terra de Cartola, que eu só sei sambar, mas fiz um reggae de mansinho pra te conquistar, morena. Me dá um cheiro e vem pra cá. Ah, ah, ah, ensina o balanço do mar. Ah, ah, ah, ensina o balanço do mar. Ah, ah, oh, oh, em Salvador eu vou ficar. Em Salvador eu vou ficar. Eu vou.